757 Romeu, autorizado ILS, repista 90, reporte estabilizado. Autorizado ILS, web 5796, repista 90, reportar estabilizado. Objeto 5809, essa é a identificação, Mari 050. Mari 050, uma possibilidade boa, direto de TAP. Autorizado direto de TAP 5809. TAP 5809. Gol 1074, chame Recife 1251, alterne 3325. Recife 251-3325, gol 1074, boa. Boa. Acabou de estabilizar no ILS, F5796. F5796, chame agora a torre, 1895. 1895, F5796, muito boa. Boa. Gol 1643, desfora 2000 pés, permanece o ajuste na 016, livre ILS, reporte estabilizado. 2000, reporte estabilizado no ILS, gol 1643. 0 no meio. Livre pouso, altímetro 10 no meio, F5796. 716, Solo 23, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Patch 3. Direita, táxi nessa frequência, Alfa Kilo Patch 3, né, do 716. 1895, boa noite. Boa. Boa noite, voo no 643, mil pés, baixou e travou o final da 110. Boa noite no 643, livre pouso na 110, vento 080 graus com nave nós, altímetro no 0 no 6. 0809, com 9, autorizado pouso na 110, voo no 643. No 643, Sol aos 28, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, repartente da Juliette. É, livre à direita, mantém frequência via Alfa, antes da Juliette, gol 1643. 714, acione identificação, chega da Maris, desça para nível 050. Alfa Juliette, número 3, vou me passar. Exato, compa, B5809. AB5809, chame Torres 1895. 1895, boa noite, Lito, bom feriado. Obrigado, igualmente. Boa noite, AB5809, uma longa final, compa. Sente reporte externo. Contar a externa, 58. Do externo, baixar travado 58, Zavale. Livre pouso não no zero, vento 080 graus, cono 09, altímetro 10 no 5. 10 no 5, livre pouso, objeto 58, Zavale. 19, salva os 36, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa Kilo Parte 3. Táxi Alfa Kilo Parte 3, 7-8, táxi 4 moto. Com 714, desça para 2000 pés, ajuste na 095, livre LS, reporte estabilizado. Net 2000, 1015, portal estabilizado, 714. pesado, 714. Luna 714, chame torre 1895. 1895.